feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, que seus pecados são cobertos, que o Senhor não atribui culpa. Enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava em dor, meus gemidos eram constantes, dia e noite sem cessar. Tua mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotaram como no calor do verão. Mas eu confessei, não escondi meu erro, e tu perdoaste, tiraste o meu peso. Feliz é aquele que confia em ti e se abriga em teu perdão. Todos orem quanto podem encontrá-lo, não deixem que as águas subam sem direção. Tu és o meu esconderijo, tu me proteges das aflições, tu me cercas com canções de livramento. Tu me instruirás, me ensinarás o caminho, com olhar me guiarás. Não sejamos como cavalos sem entendimento. Mas eu confessei, não escondi meu erro, e tu perdoaste, me atingiram profundo, tua mão pesou sobre mim. Não há nada são em meu corpo por causa da tua ira, nenhum osso está em paz por causa dos meus pecados. Meus pecados me afogam, são um fardo pesado que eu já não posso mais suportar. Estou encurvado e abatido, ando triste o dia todo, estou ardendo dentro, e todo o meu corpo está doente. Estou exausto, esmagado, meu coração clama de dor. Tu conheces o meu desejo, Senhor. foi, mas em ti, Senhor, eu espero. Estou encurvado e abatido, ando triste o dia todo, estou ardendo por dentro e todo meu corpo está doendo. Meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em socorrer-me, ó Senhor, minha salvação. E não picarei com minha língua, ficarei calado mesmo diante do ímpio. Mas minha angústia aumentou, meu coração ardia dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo se acendia, e então falei com o Senhor. Mostra-me, Senhor, como é breve a minha vida. Meus dias são como um sopro, minha existência diante de ti é como um vapor que passa. O ser humano há como sombra, se agita em vão, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha esperança está em ti. minhas lágrimas, pois sou teu hóspede, um forasteiro, como todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa alegrar-me antes que eu parta e deixe de existir. Misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me da culpa e purifica-me. Pois reconheço minhas transgressões, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Tens razão no que dizes. Teu julgamento é justo e fiel. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito firme. Da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Tu desejas a verdade no íntimo, ensina-me a sabedoria no coração. Purifica-me com sopro e ficarei limpo. Lava-me e me tornarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria da salvação. Sustenta-me com teu espírito obediente. Abre meus lábios para que eu te louve, pois tu não te agradas de sacrifícios vazios. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim. O que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração arrependido, ó Deus. O ouve minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto quando estou em angústia. Inclina teu ouvido ao meu pedido. Responde-me depressa quando eu clamar. Meus dias desaparecem como fumaça e meus olhos a terra e os céus, eles passarão, mas tu permaneces. Meus filhos viverão seguros contigo, e seus descendentes estarão firmes na tua presença. Clamo por ti, Senhor. Ouve, Senhor, minha voz. Esteja atento ao meu pedido, ao meu clamor por misericórdia. Se observasses nossos pecados, quem, Senhor, poderia sobreviver? mas em ti há perdão, para que sejas temido com reverência. Pela manhã, se mais que os guardas anseiam a aurora, espera, ó Israel, pelo Senhor, pois nele há amor leal. A plena redenção. Espero no Senhor com todo o meu ser e confio em sua palavra fiel. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas pela manhã. Responde-me, fiel e justo que és. Não leves teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue minha alma, esmagou minha vida no chão, me deixou na escuridão. Mas lembro-me dos dias passados, mediante as tuas obras e feitos, estendo a ti as minhas mãos. Depressa, Senhor, meu espírito se vai desfalecendo. Não escondas de mim o teu rosto, senão descerei a cova. te entrego minha vida. Livra-me dos meus inimigos, Senhor. Tu és o meu refúgio eterno. Ensina-me a fazer tua vontade, que teu Espírito me